Queremos ficar aos pés do Senhor Jesus. Aos pés do Senhor Jesus. A palavra do Senhor conta de uma mulher que também se colocou aos pés de um homem, mais especificamente aos pés de Jesus. E quando lá em Betânia, uma mulher se colocou aos pés de Jesus, clamando, chorando, louvando ao Senhor, apresentando ali a sua necessidade. Ela chorava, ela lavava os pés do Senhor com as suas próprias lágrimas. E ao mesmo tempo ungia, ao ponto daquele aroma invadir todo aquele espaço. E nós precisamos nos colocar aos pés de Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus tem os grãos de sustento para a nossa vida. O nosso Senhor Jesus tem o resgate pela nossa vida em suas mãos. O nosso Senhor Jesus tem na mão dele o cuidado e o amor sobre as nossas vidas, para nos abençoar, para nos redimir, para nos aproximar da presença dele. Assim que nós queremos fazer na presença do Senhor, nos colocar inteiramente na presença dele, para que o nosso interior seja limpo, para que a nossa vida seja amparada, para que o nosso caminhar seja frutífero, como Rute aos pés de Boaz. Eu quero me colocar hoje aos pés do Senhor Jesus. E eu quero te convidar na sua oração, você falar assim: Senhor, eu quero me colocar aos teus pés. Senhor, eu quero me colocar aos teus pés. Eu quero me colocar aos teus pés. Eu quero me colocar, Senhor, aos teus pés. Aleluia. Me prepara, me perfuma. cantar junto como Ruth aos pés de Boaz. Você aprendeu a música já, é só isso. É só isso. Mas também não precisa mais nada, irmãos. Não precisa mais nada a não ser se colocar aos pés do Senhor Jesus. Então vamos cantar juntos. Como Ruth aos pés de Boaz. Nossa necessidade de ficarmos aos teus pés, Pai. Oh Jesus, sabemos e reconhecemos que em ti estão as fontes do nosso sustento. Senhor, em ti está a nossa remissão do pecado. Senhor, em ti está o nosso amparo, a nossa força. Ah, Deus, essa história aconteceu não por acaso. Senhor, eu tenho certeza que quando, Senhor, Tu registrou, Pai, essa história na Tua palavra, Senhor, foi para que também nessa noite nós pudéssemos, ó Pai, nos envolver, ó Pai, contigo mais e mais. Senhor, sabemos que Tu estás à procura de adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Senhor, e nessa noite, Senhor, queremos dizer: estamos aos teus pés, Jesus. Reconhecemos a nossa natureza. Reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos, Senhor, que somos, Pai, e Pai, incapazes. Mas, Senhor, em ti, Deus, somos mais que vencedores, Pai. Então, Senhor, queremos nos preparar como a Tua palavra diz, como a noiva que a si mesmo se atavia, assim a igreja. Senhor, nós queremos nos preparar. Senhor, queremos nos colocar numa postura, ó Pai, da Tua vontade. Queremos, ó Pai, nos colocar, Deus, segundo o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, para Te encontrar, ó Pai, no lugar de intimidade. Para Te encontrar, ó Pai, no momento de necessidade. Pai, para responder a Tua voz. Para responder, ó Pai, o clamor, Senhor, do Teu coração sobre as nossas vidas. Senhor, assim nós nos colocamos, Deus. Senhor, sabendo que a Tua presença, ó Pai, nos enche, Deus, nos enche da Tua glória. Senhor, nós queremos nos colocar, Senhor, aos Teus pés, declarando, Senhor, que não há lugar melhor. Senhor, e nós nos somamos, Deus, a tantos, ó Pai, que se colocaram aos Seus pés. Senhor, nós nos somamos, Deus, àquele leproso que foi curado aos pés de Jesus. Senhor, nós nos somamos, ó Pai. Senhor, nos somamos àquela mulher, Senhor, que derramou unguento nos pés de Jesus. Senhor, nós nos somamos, ó Pai. Nós nos somamos nessa noite, declarando, Senhor, e apresentando diante de Ti a nossa oração, sabendo, ó Pai, que precisamos de Ti, Deus. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti. Just crescendo. O mover dele. Se você, olha só, a palavra do Senhor sobre a sua vida. Se você firmar o seu coração, fala assim: eu quero firmar. Fala assim de novo: eu quero firmar o meu coração. Querido, uma das coisas mais importantes que a Bíblia apresenta é que nós devemos firmar o nosso coração. Firmar o nosso coração, querido. A Bíblia toda é cheia de exemplos de pessoas que não firmaram o coração e por isso não comeram do melhor, não experimentaram do melhor. Mas também a Bíblia é repleta, cheia de exemplos de pessoas que firmaram o seu coração e puderam experimentar daquilo que Deus queria realizar sobre a vida deles. Amém? E a palavra do Senhor diz para você nessa noite: firma o seu coração. Firma, fica nessa posição aos pés de Jesus. Que nessa semana, querido, ouve aí. Nessa semana o Senhor vai realizar um milagre, querido. Nessa semana. Então se coloca aos pés de Jesus. Aí você pode dizer assim: mas não sei, é comigo ou é com outro? Não importa, irmão, fica aos pés de Jesus. O milagre vai acontecer. Vai acontecer. Se for sobre você, testemunha, querido. Se for sobre mim, eu vou testemunhar. Mas independente disso, nós estamos aos pés de Jesus. Firma o seu coração. E nessa semana permaneça com esse louvor no seu interior, falando assim, como Ruth ficou uma noite inteira buscando a esperança da salvação dela, como Ruth ficou uma noite inteira deitada aos pés de alguém que ela tinha a expectativa que podia ser a salvação dela. Eu vou ficar aos pés do Senhor Jesus, porque Ele é o meu remidor, Ele é o meu sustentador, Ele é a fonte da minha salvação. Firma o seu coração, queridos. Firma o seu coração. Como Ruth aos pés de Boaz, uma noite inteira, Senhor, aos teus pés eu quero ficar. Põe a mão no seu coração, quero orar por você, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, não sei, Pai, não sei a quem a tua palavra se dirige, ó Pai, mas estamos todos aqui agora, Pai, dizendo, Senhor, queremos perseverar, ó Pai, e ficar aos teus pés, ó Pai. Senhor, a noite pode ser fria, Pai. Senhor, a noite pode ser longa. Mas, Pai, essa semana, Pai, queremos nos colocar aos teus pés. Como Ruth ficou aos pés de Boaz. Senhor, essa é a nossa semana. É a semana da nossa remissão. É a semana, Senhor, em que o toque da tua remissão, da tua salvação virá sobre nós, ó Pai. Pai, eu quero me colocar assim, Deus. E quero pedir, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, dos teus filhos, Senhor, também dessa forma. Senhor, preserva o coração nesse sentido, ó Pai. Senhor, e enche esse louvor, ó Pai. Enche esse louvor no coração deles. Como Ruth aos pés de Boaz. Uma noite inteira eu também quero ficar, Senhor, aos teus pés. Eu quero ficar aos teus pés. Então, Senhor, eu vou me preparar. Senhor, eu vou me aprontar. Eu vou ler a tua palavra. Eu vou meditar, Senhor, na tua palavra. Eu vou te buscar em oração, em clamor. Senhor, porque a remissão vem. A remissão vem. Nós recebemos do céu. Como te aos pés e doas, uma noite inteira, quero ficar aos seus pés. Como te aos pés. Thank you. Abre os seus olhos. O Senhor tem vindo sobre nós de forma tremenda. Eu tenho certeza que nessa semana o Senhor estará trabalhando a nossa vida. Estará trabalhando. Assim como o Senhor providenciou para Ruth. E olha, incluiu Ruth na genealogia de Jesus. Ruth não era ninguém. Ruth era estrangeira. Ruth era abandonada. Mas o Senhor a remiu e a incluiu na genealogia de Jesus. Nessa noite o Senhor nos marca para nos incluir nos projetos dele. Hoje o Senhor nos marca porque nós nos apresentamos aos pés de Jesus. Estenda suas mãos aos céus, abra suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar, Pai, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a santa consolação do Espírito Santo esteja com o teu povo, Pai, que está nessa noite na Igreja Batista de Praça Cruzeiro, e com o teu povo, Pai, espalhado na terra, e que nessa semana possamos receber, Deus, uma unção de buscar os teus pés e experimentar, Senhor, a tua remissão, no nome de Jesus. Diga amém, queridos. Amém.